Bom, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Tem alguma coisa mais a acrescentar aí sobre o Grito Rock? Como é que é? Agradecer também o patrocínio do Célula Skate e também do rifaina.org, site sobre rifaina.org. Se você achou interessante a ideia do Grito Rock e está interessado em patrocinar, entre em contato com Guerrilha Gig através do 3409-7419 ou 9306-7051 para falar com alguém do coletivo, que nós lhe passaremos maiores informações em como estar investindo dinheiro no festival desse ano. Oi, tô de volta com o programa Lixeirinha. A gente ouviu nos blocos passados aí as músicas que o coletivo Guerrilha Geek soltou aqui, das bandas que vão tocar no Grito Rock. E gostaria de aproveitar esse bloco, essa pilha toda, para soltar uma música que a gente gravou esses dias lá em São Paulo, eu e Lorian. Ele tocando piano e eu cantando. É um hit já em Franca, e não só em Franca, mas em São Paulo também. E, tipo, é um worldwide hit, tem todo o potencial para se tornar um hit mundial. Que é a grande... O Batista conhece o ex-prefeito. Acho que todo mundo já conhece essa música, mas é legal sempre ouvir versões diferentes dela aí. Foi bem espontâneo, assim. A gente nem ia gravar isso, na verdade, e acabamos gravando de farra. E depois a gente pode ouvir mais alguma coisa aí. Alguém tem alguma sugestão? Sei lá. Tava ouvindo uns Primal Scream ontem com o Luiz Alcântara. Primal Scream, tive bastante. Rola a Menina Veneno do Rich aí. Pode escrever. Música do Vando? Ok. A gente pode ouvir então Menina Veneno do Rich. E precedido de Moving On Up do Primal Scream para abrir o bloco. E sei lá, depois a gente volta com mais coisinhas aí. Não sai daí, gatinha. Só cheira a rosca. assim, tipo, que tu faz, só monta uma garra, sabe? Tipo, monta uma garra. Uma garra reptiliana, né? Reptilian Fang. Mas é muito cansativo tocar assim, porque tipo, eu fico. É. Saca, eu não tenho nenhum tipo de técnica. Ah, tem até. Curti dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer. Torpecer, yeah, yeah, yeah, qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. There are no delays in my